obrigado já pela sua presença. Muito obrigado a todos também, a DW, pelo convite. Embora muito acima do joelho, mas é sempre gratificante ser lembrado para falarmos daquilo sobre que a gente lida todos os dias e poder partilhar conhecimento com outras pessoas que trabalham na mesma área, mas só na perspectiva ou dimensão diferente, que é a DW, não é? Indo para o tema em questão, a título introdutório, só para fazermos lembrar o que se pode ler do preâmbulo do projeto deste programa, todo o programa de reforma tributária, tudo o que se pretendia no essencial era elevar, não é? Elevar a fasquia em termos de receitas tributárias, no fundo ultrapassar aquilo que só as receitas petrolíferas nos dão, dada a preocupação e tal grande maleabilidade do mercado mundial, então houve essa necessidade de se incrementar a fonte de receitas tributárias, estendendo assim os procedimentos e a necessidade e todo o empenho em outros campos tributários, ao invés de ser apenas petrolíferos. Claro que ao pretender-se isto, não se pode de algum modo atropelar direitos fundamentais dos cidadãos, que por natureza são direitos que delimitam qualquer outra atividade dos órgãos, ou pelo menos dos órgãos de soberania, ou pelo menos de órgãos do Estado, embora não sejam já de soberania. Dizer que, dentre os vários princípios fundamentais, estarão aqueles que nós vamos ver logo e que achei ser o essencial, aquele que, em todo caso, parece ser de algum modo ignorado ou de algum modo atropelado, tanto pelo diploma que regula o imposto predial urbano e muito mais ainda pelo recente decreto presidencial 81/12, não é? Que são no fundo dois diplomas que aqui iremos analisar juntos. Pronto, que princípio no fundo é que fomos buscar, aqueles que achamos que de algum modo foram ignorados ou foram pouco atendidos. Em todo caso, o princípio da igualdade tributária com os seus corolários, com as suas implicações. Se lembrarmos, o princípio da igualdade é um princípio fundamental que desde o artigo 23 da Constituição e numa perspectiva generalista estabelece igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, assim, indo mais para a prática, igualdade de deveres, de responsabilidade a todos os cidadãos, independentemente de qualquer circunstância, independentemente da raça, independentemente do credo religioso e outros elementos mais. Mas este princípio, previsto no artigo 23, ela é levada, e não foi em vão que o órgão constitucionalista angolano levou este princípio para tratar novamente no artigo 88 da Constituição, onde se revê, em suma e em geral, a própria matéria fiscal e financeira de Angola. Não foi em vão, fê-lo por uma questão muito simples. O direito tributário, dentre todos os ramos do direito, é aquele que mais colide com os direitos fundamentais. É aquele que mais implica a intromissão do Estado na esfera jurídica do cidadão. Daí que era necessário levar mesmo esse princípio da igualdade até a matéria fiscal e financeira do Estado. E nos termos do artigo 88 da Constituição, esse princípio da igualdade vem de modo corrigido. E assim, em termos mais simples, o princípio da igualdade deve ser percebido em duas questões, e na perspectiva fiscal, em duas questões. A primeira questão é aquela em que se procura saber o sujeito, quem é o contribuinte, quem deve pagar o imposto. Nós sabemos que o imposto é mesmo uma intermissão do Estado, porque o cidadão não espera nada em troca. O cidadão paga imposto, mas não espera nada. Pelo menos de modo imediato, direto, individualizado. Imediato, ou seja, ele não paga e recebe já. Individualizado, ele não paga para esperar algo para si mesmo, que o Estado faça algo para si mesmo. E também não é direto, porque ele dá e não recebe diretamente alguma coisa. Ou seja, quando nós pagamos imposto, nós só esperamos que o Estado satisfaça as necessidades de toda a coletividade. Eu nem sequer saberei onde foi o meu dinheiro. Eu pago aqui, não sei quando é que vai ser, pelo menos sei que será o próximo ano, não é? Mas eu não sei se vai para escola, se vai para saúde, se vai para água, se vai para energia, isto eu não sei. Então, isto só para ver que aí o Estado vem com toda a força, com todo o seu poder de autoridade, e nós não podemos fazer nada. Então, quem deve pagar? Já que é uma intromissão na nossa vida e nestas, com estas características todas, quem deve pagar imposto? Pelo princípio da igualdade tributária, todos devem pagar imposto. Todos devem pagar imposto. Mas isto assim, compreendido assim, é muito vago. De tal, diz-se nas ciências, quando um conceito é muito aberto, é também muito vago, não é? Muito vago. Havendo necessidade de se corrigir este vazio deste princípio, em matéria fiscal há necessidade de saber. Mas qual é o critério que se deve utilizar para que se identifique as pessoas que paguem? Não é? E quanto é que estas pessoas devem pagar? Pensou-se no critério da capacidade contributiva. Essa capacidade contributiva entra na perspectiva do princípio da igualdade quando queremos saber quanto é que se paga. Se todos pagam, mas quanto é que se paga? Olha, para sabermos quanto se paga, é importante que se estabeleça um critério. Esse critério é a capacidade contributiva, ou seja, a capacidade de dar alguma coisa ao Estado. Dali, dentro deste critério, dependendo de Estado para Estado, vai se criando limites, não é? Limites a partir dos quais se pode estabelecer ou se pode imputar a tal obrigação fiscal. É por força disto que essa capacidade contributiva vem aqui compreendida como um critério uniformizador para estabelecer um modo, de modo igual, o quanto de tributo devido pelos contribuintes iguais. Ou seja, se todos devem pagar, se todos aqueles que têm capacidade contributiva, pelo critério da capacidade mesmo, todos aqueles que têm capacidade contributiva devem pagar, e depois vamos saber então depois como é que funciona. Mas se em princípio todo mundo deve pagar, ok, todo aquele que tem capacidade contributiva deve pagar, é preciso saber quanto é que cada um paga. E ali entra mais uma vez a própria capacidade contributiva a vir uniformizar o quanto de cada um. Claro, se as pessoas não têm a mesma capacidade, não podem pagar o mesmo imposto. Daí que surgem aquelas duas igualdades, dois corolários do princípio da igualdade, a igualdade vertical e a horizontal. No sentido horizontal é mais simples, todos aqueles que têm capacidades iguais, e aqui quando a gente fala de capacidade, o elemento fundamental é o rendimento ou o patrimônio, todos aqueles que têm rendimentos iguais devem pagar igual imposto. Mas aqueles que não têm rendimentos iguais, e que se encontram numa perspectiva, se encontram numa posição vertical, por não terem rendimentos iguais ou patrimônios iguais, obviamente que não podem pagar impostos iguais. Então, está claro que a capacidade contributiva serve também para isto, serve mesmo para uniformizar, para tentar encontrar igualdade na desigualdade. E desse modo, o que é que se pretende em última ratio? A última ratio que se pretende é a justiça. E aqui não é justiça na perspectiva jurídica, técnico-jurídica, mas é mesmo justiça social. Ou seja, o que não se quer é que aquele que tenha menos pague o mesmo que aquele que tenha mais. Sendo assim, na prática, em concreto, o que tem mais quase não pagou nenhum. Sente menos o peso dos tributos do que o que tem menos, aquele que tem menos rendimentos. Então, O que é afinal a capacidade contributiva, para além de tudo isto? É um princípio constitucional. Não podemos esquecer isto. Isto vai ser importante para tirarmos as nossas conclusões. A capacidade contributiva é um princípio ou subprincípio, já que ela é correlada ao princípio da igualdade, é um subprincípio constitucional. Por favor. Então, sendo assim, ela serve para corrigir injustiças ocasionadas pelo princípio da igualdade horizontal, segundo o qual todos devem contribuir de igual forma, mas quando as pessoas não são iguais, no sentido vertical não pode ser. Ela estabelece a igualdade entre contribuintes com capacidades iguais e permite garantir a isenção do mínimo de existência. Esse elemento, para os outros já foram de algum modo focados, este é que é o mais importante aqui. Serve para garantir a isenção do mínimo de existência. Ora, chegou-se ao momento que se olhássemos apenas pelo princípio da igualdade, que todos devem pagar impostos, todos devem contribuir, aquele que já não tem nada para sobreviver, quando a gente fala aqui do mínimo de sobrevivência ou de existência, estamos a falar daquele mínimo que só serve para, para custear questões básicas da nossa vida, não é? Encargos próprios da família, tratar da roupa, da alimentação, da habitação, que é o nosso elemento aqui, fundamental, nosso elemento de debate, para tratar da própria habitação. O indivíduo que não tem o mínimo para isto, que não tem o mínimo para garantir a sua sobrevivência, que não tem o mínimo para garantir alimentação, habitação, educação, instrução, se não tem o mínimo para isto, então não entra no princípio da igualdade, que todos devem... Ela não pode, porque não tem capacidade contributiva. Então a capacidade contributiva serve para isto, vem já delimitar o mínimo de existência. Quando alguém não consegue esse mínimo, só consegue pelo menos o mínimo, ou abaixo até disto, não pode ver o seu rendimento tributado. Mas como funciona? A capacidade contributiva, como princípio constitucional, ela é fundamento, ela serve como delimitação das leis fiscais. O diploma legislativo que regula ou que vem aprovar o Código de Imposto Predial Urbano, bem como o decreto que trata da avaliação dos imóveis, são legislações ordinárias. Como legislações ordinárias? Elas obedecem aos ditames, aos limites traçados pelos princípios constitucionais, e dentre eles, aqui, o nosso princípio da igualdade e, mais propriamente, a capacidade contributiva. Então, está aí um grande fundamento. Depois, estamos a dizer, então, se estas leis ordinárias que visam sobre o IPU, se violarem este princípio, olha, elas podem ser inconstitucionais. Mas aqui a questão de inconstitucionalidade, não vamos preferir nem falar de inconstitucionalidade, vamos mais olhar para a questão de justiça. Por isso, como é que é importante saber como é que se mede, não é, a capacidade contributiva? Também já falamos, mas é importante dizer que a capacidade contributiva, tanto a doutrina, ou seja, a ciência do direito fiscal, bem como a ciência da fiscalidade e mesmo a própria lei, dizem que a capacidade contributiva deve ser medida pelo rendimento obtido e não rendimento consumido, senão haveria dupla tributação, como falava Stuart Mill. Mas o que temos aqui é o rendimento obtido. Sempre que se obtém, é já tributado este rendimento. Não se espera que se consuma, porque senão depois, quando eu aforrar e consumir, depois vou pagar outra vez pelos aforros, poderá existir dupla tributação. É através do rendimento obtido que se deve já tributar, que se deve medir a capacidade contributiva. Ou seja, duas pessoas, A e B, têm um rendimento de 100, o outro de 60. E se nós pensarmos tributar o que cada um vai consumir e não cada um obtém, se um obtém 100, outro 60, mas o de 100 consome 60 e o de 60 consome 10, se nós pensarmos em tributar o que eles consomem, poderemos cair na injustiça. Então, o melhor é tributar o que cada um obtém, e dali que é preciso ver o salário, é preciso ir buscar os juros, os lucros, como rendimentos de capitais e outros. Mas para além do rendimento, é porque nem sempre temos rendimento, mas às vezes temos apenas um patrimônio, então também pensou-se tributar ou medir a capacidade contributiva através do patrimônio. Mas aqui o patrimônio, como é que se avalia, como é que se mede? O patrimônio é medido pela utilidade, e os economistas entendem melhor a utilidade, como é que funciona a utilidade. É através da utilidade. Quão maior for a utilidade de um bem, pensa-se que em valor patrimonial também ele é elevado e só por isto deve ser tributado. É ali que no imposto predial urbano tributam-se patrimônio imobiliário urbano com valores acima de 5 milhões, porque pensa-se, pronto, pela utilidade, depois vamos ver todas as bases utilizadas, todos os critérios utilizados para a sua avaliação, pensa-se que por isto e aquilo mais aquilo, mais aquilo, este patrimônio deve ter um valor de X e é com base nisso que pode ser tributado. Pronto, entrando já para o nosso segundo momento, que é o propriamente imposto predial urbano, há aqui duas características que nós queríamos realçar, que são fundamentais para o nosso debate. A primeira característica é de que o imposto predial urbano é o imposto que incide sobre rendimentos dos prédios urbanos arrendados, assim à primeira vista, não é? Mas também, ainda que não estejam arrendados, e aí que vai começar o nosso grande debate, ainda que não estejam arrendados, desde que tenha uma utilidade que em termos patrimoniais chegue a 5 milhões. Então, nestas duas perspectivas, este imóvel deve ser tributado. Mas repare, a incidência é sobre prédios urbanos. Não olha para outros prédios. Em direito, os prédios são classificados em dois, não é? Prédios urbanos e prédios rústicos. Os rústicos são os terrenos que nós temos, sem que nele haja qualquer fundação. Os prédios urbanos são as fundações nos prédios rústicos. Mas o nosso IPU apenas incide sobre os prédios urbanos. Ah, se na verdade o que se pretende com o programa de reforma tributária é enriquecer as receitas fiscais, acho que seria importante atualizar este diploma. Não simplesmente atualizar o sistema de avaliação dos imóveis, mas atualizar o próprio diploma e se calhar estender até os prédios rústicos, que até por sinal há empresas que vão adquirindo tantos hectares e depois não pagam nada. Pronto. E vão buscar de um cidadão que vive numa casa, que como veremos, às vezes até uma casa doada e tem que pagar imposto. Pronto. Outra característica importante é a própria base que o nosso diploma estabelece para avaliação do IPU, não é? Ora, estamos aí muito rápido, mas depois também aconselho que se leia mais sobre imposto reais e impostos pessoais. Isto enquadra-se muito na matéria dos impostos reais e pessoais. Permitam-me que eu faça uma linha leve sobre estes dois impostos. Há duas, na técnica tributária, o Estado, quando prevê lançamento de impostos, dentro da sua política fiscal, ela pode tributar o patrimônio olhando apenas sobre o patrimônio, mas também pode tributar o patrimônio olhando para as condições de quem é devedor deste tributo. Ah, sério. O imposto sobre o rendimento do trabalho é um imposto que, mesmo olhando para o rendimento, que é aqui objeto de imposto, para além de olhar para o próprio rendimento em si, olha para as próprias condições daquele que vai sofrer este encargo fiscal. Mas o trabalhador, quem ele é? Não, olha, este é aquele trabalhador que dentro do qualificador ocupacional tem a posição 12, a posição 13, cujo salário ronda entre os 30 e 35 mil kwanzas. Até porque depois pede-se o agregado familiar, pede-se um conjunto de elementos para se conhecer as reais condições desse trabalhador. Ah, não se vai só olhar para o imposto de trabalho, sobre o rendimento do trabalho, mas vai se olhar para as condições econômicas e sociais daquele que vai suportar o próprio imposto. Esse tipo de imposto, como imposto sobre o rendimento do trabalho, é um imposto pessoal. Porque para seu lançamento e a sua cobrança, olha-se para as condições do indivíduo. E dali, isto é muito importante para se estabelecer as taxas de imposto. Olha, se o salário foi de X a X, vamos cobrar a taxa de X a X%. E isto vai funcionando deste modo. Quando os impostos são apenas reais, não se olha para a condição do indivíduo que suporta. Ou seja, o sujeito A, ainda que desempregado, desde que tenha uma casa linda no Talatona, que até por sinal ganhou de presente dos seus padrinhos de casamento, ela até nem trabalha. Nem trabalha, casou para não manchar o nome da família, tinha mesmo de casar, e as famílias se reuniram, e tinha mesmo de casar, e por via disso ganhou uma casa no Talatona, no Quilamba. Este vai pagar um imposto tão alto, só não sabemos como é que ele vai pagar, porque não, ninguém está preocupado com ele, estamos preocupados com o patrimônio que ele tem. Ok? Então, esta é uma outra característica do nosso IPU que é importante analisarmos. Olha-se apenas para o valor patrimonial do imóvel, o que faz com que o IPU seja um imposto real e não um imposto pessoal, não releva a condição econômica social do devedor do imposto. Pronto. Estes dois elementos foram importantes, são as duas características que nós achamos que devíamos discutir na análise do imposto predial urbano. Critérios de avaliação. A nossa lei estabelece dois critérios. O primeiro critério é o valor de base. É o valor de base. E o segundo critério são os vários coeficientes que vêm corrigir o valor de base. A nossa lei é clara, no artigo 3º, o decreto 81, diz assim, o valor de base corresponde ao valor médio do metro quadrado. Ou seja, quando nós vamos, quando vamos pagar imposto, e aliás, quando mesmo vamos registrar o imóvel, quando vamos solicitar uma licença de construção, o primeiro elemento é este valor de base. Sempre o que nos pede, em primeiro lugar, para avaliar os emolumentos a pagar é quantos metros quadrados tem o imóvel? Rústico ou urbano? Ali ele não difere. Rústico ou urbano? Quantos metros quadrados tem? Pronto. E ali a lei estabelece, nós não vamos entrar para estas técnicas, isso está ali. Isto é uma técnica administrativa, tanto é que a própria liquidação dos impostos é feita pela avaliação administrativa e não é uma autoliquidação como os outros impostos. Pronto. O valor de base é medido. E nós não sabemos se Angola hoje já tem condições, se os nossos órgãos tributários já estão em condições de avaliar até a casa que o senhor João Domingo construiu lá no Benfica, não sei se, ou se apenas tem avaliações das casas dos projetos, das casas das urbanizações que eles mesmos foram construindo e acompanhando. Não sabemos. Pronto. Valor de base é por metro quadrado. Depois vai-se criar uma série de coeficientes. O primeiro coeficiente é aquele que tem a ver com a área construída. Ou seja, não basta só medirmos pelo metro quadrado, mas é preciso também vermos a própria área construída. Aqui fala área e cobertura, ou seja, vamos ver se é primeiro, se é segundo, se é terceiro andar. Isto também altera o valor de base. Pode acrescer o valor de base, não é? Ou reduzir o valor de base. Daí que ele é um coeficiente de correção. A localização. E retenham também este coeficiente sobre localização, porque também vamos discutir muito sobre este aspecto. Este coeficiente sobre localização vem estabelecer, a lei, por causa disto, vem estabelecer zonas e atribuir já algum valor a cada zona. Diz, por exemplo, que os imóveis situados na zona 1 têm coeficiente de 1,5. Ou seja, esse valor de base depois é multiplicado por 1,5. Se você for da zona 1, se o seu imóvel estiver na zona 2, vai ser multiplicado por 1. Então já estamos a ver que o valor do prédio pode ser maior ou menor conforme esteja na zona 1 ou 2 respectivamente. Quem estiver na zona 3, 0,5. Ah, só que depois, no número 2 deste artigo 5º, vem dizer que estão na zona 2, só na zona 1 não vamos ter discussões. Maianga e Ngombota, pronto. Podem cobrar o que quiserem. Se estiverem na Maianga e Ngombota, eu não vivo ali. Pronto. Embora seja discutível, porque depois vamos ver também a questão dos próprios imóveis, como é que estão. Mas também existem já coeficientes também que depois vão, de algum modo, aliviando a carga fiscal. Mas o grande problema que eu levanto agora é sobre a zona 2. Na zona 2 temos Talatona, Benfica, e Benfica é o da Itália, a lei da Itália, município de Belas. Mas depois fala da Samba e Benfica, e aí já não detalha. Samba e Sambizanga, aí já não detalha. Não sabemos se é Sambizanga mais para aqui ou se é Sambizanga mais para lá, que até aí, já houve tempo que tínhamos lá medo de estar. Ah, eu não sei, assim em termos práticos no nosso dia a dia, se uma casa com o mesmo valor de base, ou seja, com o mesmo metro quadrado, com a mesma área construída, primeiro e segundo andar, mas com estas duas localizações, Talatona, e Talatona que conhecemos é só uma, não existe outra, mas existem vários Sambizanga. Talatona e Sambizanga, não sei se estes dois prédios, assim, em termos práticos, se têm o mesmo valor. Vamos ao mercado, estamos a arrendar, e o preço é o mesmo. Não sei se estes dois imóveis terão o mesmo valor, com todas as condições iguais. Penso que não. Por quê? Porque, olhando para o outro coeficiente, que é coeficiente relacionado aos serviços conexos, a lei é muito restrita. Ela diz que outro elemento de correção, outro coeficiente, tem a ver com os serviços. Quais serviços? Fala apenas de água, luz e saneamento. Mas sabemos que na nossa realidade, estes não são os únicos elementos que podem pesar sobre a vontade de arrendar ou comprar um imóvel. Ou seja, eu levantei outras questões que depois vamos ver nas conclusões. E vocês vão já pensando. Eu sei que não basta apenas água, luz e saneamento para que eu me sinta à vontade em arrendar ou adquirir um imóvel. Eu acho que existem mais elementos que podem me levar a preferir Talatona ou Sambizanga. Mas esses outros elementos não são tidos em contas na lei. Ou seja, já vão faltando outros coeficientes. Um outro coeficiente que também é importante, para além da localização, para além dos serviços conexos, é a afetação, que também é importante refletirmos. As afetações aqui pesam muito. E a lei diz, olha, se o imóvel for afetado para habitação, terá, vamos lá ver o que é que nos diz a lei, não vamos apanhar, diz-nos mesmo aqui que se for para a indústria, 0,4. Todo aquele valor depois é multiplicado por 0,4. Se for para habitação, no caso de apartamentos, 1. No caso de habitação, vivenda, 1,2. No caso de espaços comerciais, 1,2. Meu Deus. Quem tem mais rendimento? É o que habito ou aquele que exerce comércio? Quem dá maior utilidade de avaliação? Porque aqui a utilidade deve ser avaliada patrimonialmente. Quem dá maior utilidade com avaliação patrimonial a um imóvel? Eu que habito nele, com a minha família, ou eu que pratico comércio? É uma questão que, bem refletida, poderíamos concluir que quem pratica o comércio dá maior utilidade ao imóvel e retira dele maiores rendimentos. E, aliás, ali só pesam questões objetivas, não pesam questões subjetivas. Quando o imóvel é afetado para habitação, pesam nele questões subjetivas, questões pessoais, que ao nível do direito têm valor superior a qualquer outro objeto. Aliás, todo direito funda-se na pessoa humana. Então, se isso é verdade, o comércio não está já intimamente ligado à pessoa humana, tal como a necessidade de viver em segurança. E depois, mais para o mundo atual, de viver condignamente. Primeiro era só viver, podia ser nas grutas. Mas hoje não é só viver, hoje é viver condignamente. Ah, estamos a ver que isto está bem ligado, está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. E se é assim, por que, por eu habitar do imóvel, vou pagar 1,2, embora seja a vivenda, e aliás, porque a dignidade só significa valorização da minha dignidade. Por que eu vou pagar 1,2? Por que o coeficiente pesa 1,2? E para espaços comerciais também pesa 1,2? Eu acho que talvez teria pesado, não sei como é que vamos pensar, pesado menos, não é? Sim, neste caso o coeficiente para comércio tinha que ser menos do que 1,2, para que no final o prédio tenha um valor superior. Porque quanto menor forem os coeficientes, maior será o valor do imóvel. Então, eu acho que deveria ser assim. Então, só para retermos neste ponto. Desculpa. Pois, vamos já, também só vamos já para o último ponto. Então, só para reter aqui, os três coeficientes: localização, serviços e afetação. Podemos ir para outro ponto. A parte 3 é a conclusão. Que conclusão é que eu tiro de tudo isto? Primeira conclusão é sobre a capacidade contributiva e condições econômicas. Ó, pode o cidadão, aí era, adquirir a casa a título gratuito, sucessão à morte de causa, porque pode ser por uma herança, ou até uma doação, um presente, não é? E não ter rendimentos para poder pagar o imposto, não é? Ou mesmo, pode apenas ter rendimentos mínimos para sobreviver. Como é que este indivíduo, só porque vive num apartamento, numa vivenda, sobre ele vai impender a obrigação de pagar o imposto tão avultado? Quer dizer, no fundo, isto seria como que negar, e é o que vamos ver, seria como negar a sobrevivência àquela pessoa. Seria como negar a sobrevivência àquela pessoa. Seria como se não existisse o limite à isenção do imposto sobre o rendimento de trabalho. O indivíduo que tem até 17 mil teria que pagar imposto. Este estaria a trabalhar para o Estado e não para a sua própria sobrevivência. O outro ponto é, falamos sobre a afetação, acho que há necessidade de um tratamento especial aos prédios de determinada habitação, muito especial mesmo, bem diferenciado daqueles imóveis que são destinados à indústria, comércio, escritórios. Outra conclusão, as condições sociais dos municípios e distritos urbanos, que nós podíamos também levantar como coeficiente, para além dos serviços de água e eletricidade, poderia ser a segurança policial. As zonas, fala-se aí, as zonas do Quicolo, por exemplo, as zonas, por exemplo, em Sambizanga, que quase a polícia lá nunca vai, e eu tenho mesmo medo de lá chegar, a própria acessibilidade, porque depois de uma grande chuva, meu carro já não chega até a minha casa, tenho que deixar num parque e pagar mais, não é? Questões de estacionamento, não existem parques de estacionamento, depois vem lá a administração fiscal remover os nossos carros, temos que pagar. Então, estes serviços pesam muito em termos práticos para arrendarmos ou adquirirmos uma casa. Em Talatona já não temos estes problemas, mas em Sambizanga temos. Entretanto, imóveis de Sambizanga e imóveis do Talatona são equiparados nos termos deste decreto. Outra conclusão, por tudo isto, penso que houve um recuo, não é, do código IPU, ou seja, não chamaria até um recuo, chamaria mesmo, que vamos ver depois, é mesmo uma desatualização. O IPU, mas digo recuo porque um decreto presidencial ligado a este código faz parte dela, é parte integrante, então é o IPU atualizado. O IPU, a pretender ser atualizado, recua, porque para mim parece promover ou ocasionar injustiça social, por tudo que nós já vimos, ao tratar da matéria do imposto predial urbano sem olhar para as reais condições das pessoas devedoras deste imposto. E com isto, penso que com esse recuo mesmo, ao invés de se promover a grande tarefa do Estado que se pretende com o sistema fiscal, que é a redistribuição de riqueza, parece não haver uma boa redistribuição de riqueza, porque aquele que já não tem, agora é obrigado a pagar só porque vive numa casa linda, não é? Não interessa como ele adquiriu, a que título adquiriu, e não interessa como é que ele vive. Até às vezes é sua casa bonita e não tem mobiliário lá dentro, nem consegue manter a pintura da própria casa. Negação do mínimo de sobrevivência. Assim pensamos que fica negado o mínimo de sobrevivência. Eu que só ganho 25 mil kwanzas, só porque tenho uma casa bonita, vou ter que pagar o imposto predial urbano tão caro, equiparado a uma empresa, a uma sociedade que usa um imóvel semelhante a título comercial. E, sendo assim, por essa má redistribuição, por negação do mínimo de sobrevivência, consequentemente, assistimos aqui uma violação da dignidade da pessoa humana naquilo que tem a ver com o direito universal de habitação condigna. Não é? E parece até contrariar os intentos do Estado. Finalmente, esta legislação, com a atuação que se pretende, é desatualizada também, porque pelo menos poderia agora prever a tributação dos prédios rústicos, ao invés de ser imposto predial urbano, devia ser imposto predial, simplesmente para abarcar urbanos e rústicos. E final, última palavra, obrigado. Consumido, então vou passar a palavra para o senhor. Capitão, por favor.